Neste programa, os calouros serão submetidos à prova de voz, prova de musicalidade, prova de ouvido, prova de português, de geometria, aritmética, catecismo, desenho, natação, cuspe em distância e resistência. Atenção, vamos chamar o primeiro candidato dessa noite, que é o senhor Antônio Benzoato de Moraes. Está aqui, vai subir, vai começar, o senhor vai começar, boa noite. O senhor vai começar fazendo a sua prova de ouvido. O que foi o que o senhor diz? Seu Antimônio, o senhor pode dar boa tarde aqui aos nossos ouvintes. O que foi o que o senhor diz? Estou dizendo para o senhor cumprimentar os nossos ouvintes, para o senhor chegar mais perto do microfone e dar boa tarde. Ah, é, esse senhor já está ficando um pouco tarde. Tá, não é? Tá. Olha aqui, rapaz, vamos começar a sua prova de ouvido, que o tempo está passando. O senhor sabe, já sabe como é o negócio? Que negócio? O negócio que o senhor está falando é comigo? Não, não é com o senhor, não. Estou falando é com a comadre da sua madrinha. Ah, ela veio, é? Ela quem, rapaz? A minha madrinha. Sei lá se veio o quê. Ô, rapaz, não amola. Olha aqui, eu vou explicar mais uma vez só, hein? Sim. Depois você é o canto ou desce. O negócio é assim. Sim. O nosso pianista ali, o Arnoldo Estrela, vai dando o tom ao piano e o senhor tem que cantar dentro do tom que ele der. O senhor tem que cantar aquela valsa que diz assim: pra que bebes tanta cera, paz? Chega já e diz mais. Periquipum, periquipum, periquipum. Periquipum é breque, entendeu? Eu não ouvi direito o que o senhor falou. Como é mesmo, né? O senhor quer repetir? Ô, rapazote, é que eu tô explicando como é que você deve fazer a prova de ouvido, entendeu? Prova de ouvido! Ah, não, senhor, não tem mais nada no ouvido, não. Aquela dor que eu tinha, aquela surdez, desapareceu. Eu agora estou completamente curado, agora eu ouvo tudo perfeitamente. Ovo, né? Ovo tem você na boca, rapaz. Na boca não, senhor. Eu sou Benzoato de Moraes. Na boca era o marido da minha tia. Ô, rapaz, quer saber de uma coisa? Cai fora, vai torrar a formiga, vai, desce. Não precisa empurrar, não. Não precisa empurrar. Precisa o quê? Você surdo desse jeito ainda tem coragem de vir fazer prova de ouvido? Você não tem nem ouvido, seu. Cai fora, estúpido. Pessoal do inditório, uma salva de palma pra mim. Me vê assim. Chega, senão parece também encomendado. Ô, Megatério, continua isso aqui pra mim, esse programa que eu tô meio aborrecido.